Casa MC. Inabalável, inabalável, inabalável. Só Deus sabe o que eu passei e como foi difícil, eu sei. Mas tudo foi para o meu bem, me deixou forte demais. Tanto tempo que eu lutei e várias noites que eu chorei. Mas certo dia eu jurei, eu não desisto jamais. Jamais, jamais. Ei, ei, ei, ei. Já pensei em desistir mais de um milhão de vezes. Minha fé inabalável foi o que me manteve. Cada queda, uma lição nessa minha história. Hoje enxergo minha missão, minha trajetória. Vi quem ajudei sem pedir nada em troca. Quando mais precisei, me apunhalou nas costas. Nunca revidei Deus que traz a resposta. Só sigo meu sonho, nada mais importa. Tudo é possível, basta acreditar. Imagina quantas almas queria estar no seu lugar, mas já se foram, tão em outro plano, outra dimensão. E você aí parado com tudo na mão. Não, então para de reclamação e comece a exercer a lei da gratidão. Eu li num livro antigo, a fé move montanha. Então comece agora, talvez não exista a próxima semana. Próxima semana. Só Deus sabe o que eu passei. E como foi difícil ser. Mas tudo foi para o meu bem, me deixou forte demais. E tanto tempo que eu lutei, por várias noites eu chorei. Mas certo dia eu jurei, eu não desisto jamais. Jamais, yeah. Tem uma passagem que fala que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tenha fé, irmão. Acredite em você. Não deixe que nada te abale, tá ligado? Aquelas pessoas que te humilham, que te colocam pra baixo, são as primeiras que vão ver a tua vitória, tá ligado? Às vezes Deus permite a gente chegar no fundo do poço, pra que a nossa vitória seja ainda mais bonita. Inabalável. Levanta a cabeça. Inabalável.